Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de volta à antena da SBSR, vamos estar deste lado durante os próximos 60 minutos. E hoje começamos com Bernardo Sassetti. Na semana passada, precisamente na quinta-feira, dia 10 de maio, passaram 6 anos da morte do músico lisboeta. Vamos abrir com Morning Circles, Bernardo Sassetti Trio. Bernardo Sassetti, acompanhado por Carlos Barreto no contrabaixo, na bateria Alexandre Frazão, de Motion, e a abrir Morning Circles. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Tempero Jazzy a abrir a sessão de hoje do En Trance, Morning Circles, Bernardo Sassetti Trio. Seguimos com uma novidade por aqui, neozelandês Rudy Adrian, Atmosferas Ambiente em Moonwater, disco de 2006, rodou Midnight Fantasy Angel. Logo depois, o responsável por projetos como Glass Candy, Desire ou Chromatics, chama-se Johnny Jewel, este ano lançou Digital Rain, ouvimos Houston e agora The Eye of Time. Projeto do francês Marc Evry, ele que durante muito tempo esteve ligado à cena punk e hardcore francesas, mas como tem uma aprendizagem clássica no que à música diz respeito, faz também em The Eye of Time esta música mais contemplativa, como vamos ouvir em Anti, edição que tem por lá Collapse. Thank you. fusão entre a folk e a música ambiente, tudo em Letters to the Farthest Stars, disco de Forest Fang, ouvimos Seven Coronas, logo depois alguém que vai estar acompanhado por Peter Broderick, no próximo dia 24 de maio, em concerto no Teatro Tivoli Italiano Federico Albanese, da última edição deste ano by the Deep Sea rodou Veiled, e agora o canadiano Jack Hertz de 7.83 Hertz Lightning. Estamos quase a fechar este Em Transe, faltam cerca de 15 minutos. Tempo para, depois de Jack Hurts e de Eternal Twilight, começou por ser um duo este projeto, agora constitui-se como um quarteto de Eternal Twilight, Another Quiet Day. Registo com o tema-título, para fecharmos com Brock Van Vy, Scott Morgan, alter egos, BVW, Loshill, fizeram há uns tempos o belíssimo Erebus. Vamos ouvir Hither. Thank you.